Gears of War Reloaded, quando o passado volta com mais pólvora do que nostalgia. O clássico que definiu uma geração de jogos de tiro em terceira pessoa está de volta, não como uma lembrança distante, mas como uma explosão de alta fidelidade. Gears of War Reloaded acaba de ser lançado, hoje, 26 de agosto de 2025, e já domina as paradas com o visual remasterizado em 4K, texturas redesenhadas à mão, iluminação moderna com ray tracing, áudio espacial imersivo e compatibilidade com taxas de quadros de até 120 FPS em Xbox Series X e PC. Desenvolvido pela Decoalition e publicado pela Xbox Game Studios, o jogo traz Marcus Fenix e o Esquadrão Delta de volta ao campo de batalha de Serra, onde o som de correntes de motosserra, o estrondo do rifle de assalto e o grito dos Locusts ainda ecoam como um hino de guerra. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, as críticas estão longe de ser unânimes. 402 análises classificadas como mistas já aparecem na página do jogo, dividindo opiniões entre puristas que celebram a fidelidade e jogadores que exigem mais do que um simples polimento tecnológico. Porque, vamos encarar, Gears of War Reloaded não é um remake, não é uma reinvenção, é um remaster, e isso por si só já define o campo de batalha.